Na terra de Gósen, um novo amanhecer, José encontrou seus irmãos em poder. Fugindo da fome, buscaram abrigo em terra fértil. O amor é amigo. Das sombras à luz, em fé caminhamos. Teu amor, Senhor, sempre proclamamos. Faraó escutou, com coração aberto, abençoou a todos, o futuro certo. Na terra escolhida, eles frutificarão pela tua mão, Senhor, prosperarão. Ó Senhor, em tua bondade, nos uniste em tua verdade. Das sombras à luz, em fé caminhamos, teu amor. E a dor nos atinge, nossos olhos em ti, a esperança se rinde. Em cada deserto, tu és nossa canção. Nos momentos de luta, és nossa salvação. José sustentou com pão e compaixão, cuidou do seu povo com firme coração. Em cada geração, tua graça é real, nos guiando pela vida em amor sem igual. Ó Senhor, em tua bondade, nos uniste em tua verdade. Das sombras à luz, em fé caminhamos. Teu amor, Senhor, sempre proclamamos. Jacó orou firme, com fé e esperança, que ao lado dos pais encontrasse a dança. De Egito à eternidade, a vida é um dom. Teu plano é perfeito, Senhor, nosso bom. Ó Senhor, em tua bondade, nos uniste em tua verdade. Das sombras